Aguardem, aguardem. Ele está chegando. Ele está chegando. O novo Mauro Som 3D. Com os tops sempre. O Som 3D. Com os tops DJs da TV. Fala quem é. DJ Mauro, DJ Cris e DJ Gil. Estão chegando para inovar o mundo das aparelhagens em 2016. Ele disse... Disse pra eu parar com esse meu rebote. Porto São José recebendo o Mauro Som. Mais uma vez. Então passa o taco. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Desde já agradecendo. Aí a presença dos nossos fã-clubes. Taco, taco. Galera seguidora do Mauro Som, os finais de semana. Obrigado mesmo. Taco, titaco, taco. Se eu mandar... Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, titaco. Em especial hoje, taco, taco. O nosso domingo, para completar os três dias, aí o aniversário da Lelezinha no CQC, as meninas CQC. Hoje ela tá em festa, comemorando mais um dia de aniversário, tá demais. Tá no CD ao vivo, Lele. Olha o Frajola. Obrigado, Minha 50 Pop, unido com a Jax. R. Alô, Diego, você. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebote. Obrigado também a minha elite do pop. Obrigado, Rogério, o homem das fronteiras. Ele tá aqui com o Rodrigo Regis. Pode grê, o pode grê, é pode grê. Obrigado, minha família Biel Som. Obrigado, Jane. Jane, você está aqui com a gente mais uma vez. Taco, taco, se eu mandar a tremidinha. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. China Gravações. Obrigado, Carlos. Toda a minha diretoria do time do Fusão. Aí do Barreiro. Galera que arrepinta. Para, Carlinhos. Rodrigo Promoter do Esquenta, tá no Rock, ele é... Sensacional, a novinha descendo, chegando geral. Sensacional, a novinha descendo, chegando geral. Ela só tem 17, não tá nem aí. Já estava esperando por isso. Essa nova vida proibida, colocou a mão no chão e deixou passando mal. Verequete, o homem da Coyote tá aqui do Águia. A novinha descendo, chegando geral. Sensacional. Obrigado, meu parceiro Silvio Sodré. Chegando. Junto com o Nazareno, valeu, ela, tá aí. Aí ela desce legal. Na borda da piscina, ela desce legal. A Flavinha Maninha. Ui. Desce legal, desce legal. O Mauro Som é sensacional. A novinha descendo. Obrigado, Jéssica. Jéssica, junto com o Brauzinho. A minha galera da Laje sempre. Sempre. Chegando geral. A gente tá no clima do frio e você tá... Tô no clima do verão, isso é clima de carnaval. Demais! Sensacional, a novinha descendo, chegando geral. Sensacional. Olha as perversas do Barreiro. Obrigado, meninas! Não tá nem aí pra vida, bebe, mexe, enlouquece, adora a vida proibida, colocou a mão no chão e deixou passando. Experiente DJ Cris. Já tô por aqui. Eu vou sentar agora, eu vou. Parará. Eu vou sentar agora, eu vou. Parará, tim-bum, parará, tim-bum. Eu vou, deixa sentar, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Bora, China! Bem insuperável, DJ China, produtor. Ele está aqui com a gente hoje mais uma vez. Obrigado, meu parceiro. Alguns dias tu vai dar. Aquele pendrive de músicas é só o filé, filho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, irmão gêmeo. Senta, senta, senta, senta. O Águia, o Águia. O nosso CD ao vivo aqui do Porto São José. Eu vou sentar agora. Eu vou sentar agora. Eu vou parará, tingum, parará, tingum. Olha a rapaziada aí do Fusão. Já confirmou presença mais tarde no Esquenta, quero ver. Vai, vai, depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. É Porto, é Porto, é Porto São José. É Porto São José recebendo o Águia da Pedreira. O Águia da Pedreira. A nossa primeiríssima de 2016. Um oferecimento à família Top Lanches. DJ Lurian e companhia. Top Lanches, o melhor lanche da Pedreira. Aí na Rua Nova, próximo da Humaitá. Toda a galera já está aqui confirmando presença hoje no Porto São José, no Porto São José. Fala, Dô! Alô, DJ Cris! Fala, meu garoto! Bota essa galera pra dançar! Só se for agora! DJ China, insuperável! Nosso CD ao vivo... assim. Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Eu sou teu rei, minha rainha. Esse Mauro Som é um vício. O Mauro Som é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Esse Mauro Som, o que é? O Mauro Som é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, ele é vício. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? É Mauro Som, Águia da Pedreira. Se liga na estrutura de quem Mauro é que comanda o show. Sobe na nave, Robinho, bem... quem é que tá aqui? Quem é? Quem é? O Bali, Gil e Cris já estão aqui. Sou linda menina, sou da palete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. É calcada, tá... todo mundo mais tarde. Não esquenta. Linda menina, sou da colete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando. E vem, e vem.

Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois. Que saudade da minha ex. Ai! Vai! Que saudade da minha ex. Novo Mauro Sum. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é. É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Então ela não tem caô e eu trato namorado. Ex é o caralho, eu sou mais a minha ato. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Então ela não tem caô e eu canto namorado. Ex é o caralho, eu sou mais ameaço. Vai. Ela chupou. Mamão legal. Ex é o caralho, eu sou mais ameaço. Ex é o caralho, eu sou mais ameaço. De boné pra trás no perro, a de idade mil. O coração dela com certeza foi a mil. O comentário que as amigas. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, bravo. 3, 2, 1, já! Lanches, Rua Nova, próximo a Humaitá. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. A nossa festa não tem hora pra parar, gente. Não tem hora pra acabar aqui no ponto. Bora pra cima! Obrigado, Super Cheguinho. O homem da Coyote tá aqui. Bora, Bagal, bora, Bagal, bora, Bagal. Bora! Do que é que você lembra? Diz. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Mais que o nome, é uma marca. Isso é verdade, é uma marca. China. Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Na toda de cima. Lembro dos sonhos para o casamento. Eu lembro. ficando, já ficando, já ficando, já ficando, já ficando, daquele jeitinho, o Porto São José, já ficando, daquele jeitinho, jeitinho, jeitinho, pra gente. Assim, assim, assim. Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. É pra gente matar a saudade desse tempo maravilhoso. De todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você. Você bem que avisou e o bobo aqui ficou sozinho querendo te ver. Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo. Ainda continuo te querendo. E essa vontade de você aumenta mais e mais a cada dia. Coração que chora, dor que não melhora. Solidão castigo o peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Perdoa, perdoa. Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor. Perdoa, amor. Não dá mais pra viver assim. Pra fechar, pra fechar, pra fechar, pra fechar, pra fechar. Desse jeito, vai, agora. Não abra sua boca pra falar sem mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. O Cris tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Era na batida, Lu, eu esqueci, ó. Deixa comigo agora. Quem me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer meu Deus. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Obrigado também. Obrigado, minha família Império Show. A minha diretoria está aqui com a gente. Hoje veio marcar a presença do Império. Galera do Império, pode crer. Hoje eu vou sair pra curtir. Obrigado, Everton. Edenê! Sábado estamos juntos mais uma vez no Império. Som vai rolar, sou galera do rock, do novo príncipe negro. Banda AR15. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na sua. Agora! Vamos sair pro Império. Hoje eu vou sair pra curtir. Com a galera do Império. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe. Super Dieguinho, moleque. Hoje eu vou sair. Venha 50 pop e a Jaxi do Barreiro. Galera, é Diego, você. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe. O som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixa. Especial também a nossa galera Top Lanches, nosso patrocinador oficial, galera que marca presença nas festas. Pelo Rian, te liga, mano, é Top Lanches. E te liga, o Top Lanches é o melhor lanche da pedreira. Isso é verdade! Quem tem duas paixões, vai, agora! Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Rogério! O homem das fruteiras, obrigado, minha elite do pop, Rodrigo Red também. Todo mundo aqui no camarote, sempre. Se escolher amor, eu vou perder o luxo. O aniversário da Lelezinha, o terceiro dia. Eu vou chorar. Tá no CD, Lele. Pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você. Pra me... China Gravações. Nosso empresário, Patrick do Barreiro, também está aqui com a gente. Manda. Obrigado, Patrick, e você? Ai, que saudade. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu carinho. DJ Cris, virando as batidas. Vira tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar. O sol raiar. Até o sol raiar. Até o sol raiar. E vai chover. E vai chover. 5 dias sem parar. Obrigado, Jean. E vai passar um furacão. Nossa... Como sempre, você. Aqui. E vai chover. 5 dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Banda MSync. Trazendo mais sucessos pra você. Você. Som 3D, o Águia. Águia da Pedreira! Quando a gente cantava, na época, escuta aí, ó. DJ Mauro, DJ Cris. Toca uma nossa canção. O Minho Mauro Som, vou lembrar de. Obrigado, meu parceiro Marco. O Marquinho da padaria da Chimó tá aqui. Bora, Marquinho! Eita! Primeira de 2016, desta feita aqui no Porto São José. É Mauro Som, vem pro Aia. Quando menos imaginei, você chegou. Me Rogério. Sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Obrigado, minha diretoria do Fusão. Janela, alô, Carlinhos! O homem do uísque, mano! Obrigado, meu preto! Tocando belas canções pra você me uma vez as nossas perversas. Obrigado, meninas, demais, seguidoras do Águia. Venha conhecer o show do Mauro Som 3D. Cantando a mais bela canção, te admirando, a janela do meu coração. desse louco amor. Quando eu te vi, diz. Quando eu te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Quando você. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Diz! Se foi. Mauro Som 3D, agora. E agora passo os dias a esperar. Lembrar dessa época aqui. Bora no Rio! Tá ligado, mano, já! I'm a beast when you turn me on. Think to the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, that's your longer. Cause we gotta be that bound. We gotta be that pound. We gotta be that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands in the air. We're lying. O experiente. Abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. O Cris escreve aí. Novo Mauro Som 3D. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Bora, Marco, bora, Marco, bora, Marco! Mas quem é que eu tô vendo? O homem da padaria, Rogério, tá aqui com a gente, bora, Red! É só você. Cadê o verequete? Cadê o verequete, Ju? Eu vou. Obrigado, Magal! É só você fazer assim. Eu vou. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Quando eu te vi no Príncipe Negro. Obrigado também, meu parceiro Márcio. O parceiro do Rogério também está aqui com a gente, valeu. Eu vou te amar. Eu vou, é só você sorrir. E eu vou, é só fazer assim. Que eu vou. Eu vou. que eu volto. Eu volto. É Billy Brasil. Chego em casa, tô de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim e eu volto. É só você fazer assim e. As maiores emoções da sua vida você vai viver agora. DJ Cris, aqui. O DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Então, já que é pra fazer diferente, bora fazer. Eu abro a porta e puxo uma cadeira dos. A luz de velas pra ela se apaixa. Tomando flores, chocolate e cartão. A Flávia, também a Loura Digital. E a Beatriz Tentacian. E do meu. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga esse bracinho pra cima aí. Todo mundo com a mão pra cima e vai cantar com o safado. Agora! Tô namorando todo mundo. Mas aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo, safado e elas gostam. O Rian só faltava a vinheta agora, né? DJ China, Insuperável Gravações. Alô, Cyber Gildão, chega rapidinho, filho. Alô, Cyber. Mas aquele você é vagabundo. Safadinha elas gostam. Tô namorando. Mas aquele eu vou ser. Eu vou ser teu vagabundo. Safadinha elas gostam. Zé da bagunça, vagabundo. Tamo junto, Zé. Tá demais, tá demais. Primeira de 2016 aqui no Porto São José. Vai! Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. DJ Cris. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo o que estou fazendo. Ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Ah, perdeu, é. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. E não me ama e não quer mais voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim. Que é louca por mim. E não quer assumir. Sei que está com namorado. Mas a carne é fraca. O amigo Regi, o Regi está aqui com a gente. O amigo Regi da RG Publicidade está aqui com a gente. Ele é a primeira dama, obrigado Regi. Mas a carne é fraca, quem está aqui do meu lado? É Porto São José. Sabendo. Pode Tigre. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passar tempo pra não ficar sozinho. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até anda chorando. Esse mal de... O nosso imperador Tiguinho, junto com o Jairo, aí da Coyote, obrigado vocês, parceiro. Perdeu, mas seu orgulho falou mais alto. É ele e o Caio, tá aí, papai. É a morte que não. Kimberly, Kimberly, Kimberly. Também não quer mais voltar. Venha, venha, venha. Vai pra que eu sei que ainda pensa em mim. Que é louca por mim. E não quer assim. Te sai, Diego, te sai. Sei que está com o namorado. Mas a carne é pra quem quer estar. Mauro Som 3D, o Águia da Pedreira. Um show completo e espetacular, só pra você. Vamos juntos! Rodrigo! O fiel olha pra amante e começa a debochar. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Quer ela ir pra novinha rebolar. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. É na pressão! Diego! A Jax do Barreiro, de verdade, valeu! E o bloco, Diego, o bloco! Olha o aniversário, meu parceiro! Você sabe que é nóis! Carlinhos, fusão! Bora, moleque! A novinha não me quer, só porque... Puxa o carroça! Essa novinha não me quer, só porque eu vim da roça! Roça, faço um piru nela que ela gosta! Até eu tô surpreso com esse tempo aí, Gira. Vou te contar, viu? Lelê! Terceiro dia completo. Aniversário da Binha CQC. Obrigado, Lelê. Lelezinha Frajola. Frajola tá bonito pra caramba. Puxa o carroça. Essa novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faço um piru nela que ela gosta. Roça, faço um piru nela que ela gosta. É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa. Roça, faço um piru nela que ela gosta. Roça, faço um piru nela que ela gosta. O nosso Cereal Vivaço hoje, aqui. A nossa primeira de 2016, Porto São José. Estamos gravando ao vivo, gente, pra ficar registrado a nossa primeiríssima. Já, já, nosso Cereal Vivo pra galera aí, viu? Mauro Cris e Sai Beijinho. A performance perfeita do DJ que contagia o Pará. Estamos aqui, ó. A performance perfeita do DJ que contagia o Pará. DJ Cris, the best. Pode ficar aqui. faz tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. DJ Cris. Espero que seja um final feliz. Agora! Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas essa casa eu só vou levar. O quê? Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar o violão e o quê? Meu violão e o nosso cachorro. Alô, como é que você está? Diz a hora, diz a hora. Sei que são 2 da manhã. Ainda não é não. Tarde demais, decidi ligar. Senhora, pra acabar aqui. Sei que está namorando, parece estar feliz. China Gravações. Mais uma vez eu canto pra Lelê. Meus parabéns, felicidades. É isso aí, DJ Cris. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Fala, Jéssica! A Jéssica e o Brau. O Brau e a Jéssica. O meu casal. 3D. Salagem. Chorar não sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. China. Eu sei que foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Te liga, Lohia. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. O Cris tá onde? Quero ter aqui. Top Lanches e DJ China insuperável. Entreguei demais, eu me entreguei demais. Você marcou meu destino, você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. É tudo o que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça. Você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você... Rapaz, o nosso empresário, Patrick do Barreiro. Ele está aqui junto com a primeira dama de mais vocês. O nosso casal. 3D. Aqui. Aqui. E penso em nós dois. Preciso conversar e você diz. Depois? Depois. E se o cara estiver na pedra? Quando pensou que deu show. Tipo eu. Mas só porque me deu prazer, mas esquecer o principal. Você foi me perdendo entre os dedos. Deus e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi esse estrela, amor. A minha paciência esgotou. Eita! Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Aí a mulher fala pro cara assim, ó: pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E ainda? Ainda quer que eu te ame. Ainda. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. Obrigado, Caio. E também o Caio, Jonathan e o Tiaguinho. É o Caio, filho, agora sim. Acertei. Por isso todo. Eu sou meio surdo, Diego, eu sou meio surdo. Minha Coyote, de verdade, sempre aqui. Aqui. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. O Cris. Já pirei, me apaixonei, perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente. E aí, Gil? Vai ser nossa cidade. China Gravações. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da gravação de CD e DVD, tudo, mascote. Esqueci. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. Acho que é o Gil, mascote. Aí tu te vira aí com ele. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Yeah, yeah. Você precisa. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. O meu remédio. Se pra curar o meu remédio é você. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo dos Piratas da Morte aqui com a gente. Ele é a primeira dama, Frajola. Cadê o povo bom que tanta pressa? É melhor o experiente aqui, agora. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes de acabar. Você não sabe. Os pilantras. Tá certo. Você, tem você, né? É amores, bem. Tire o pepino da boca. Fica ela fora agora, vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser? Imperador, aqui no Porto São José. Aqui. É Dieguinho, Coyote. Você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto. sentiu desse jeito. A gente fechar com chave de ouro, nosso CD, o nosso primeiro aqui do Porto São José, Lurian, em parceria Top Lanches, junto com o nosso DJ China, o insuperável. Aqui. Sempre. Aqui. Porque você me deixou, se me fez acreditar. Obrigado, minhas perversas, as perversas do Barreiro. Tudo era pra sempre. DJ Cris, virando as batidas, agora. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual quando eu te conheço. Aí ele safado me traiu, e o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Rogério, Rogério, Rogério! Quer separar você de mim, não vá. Venha conhecer o show do Mauro Som. Águia! Cante, é na veia! Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Mauro. Gata, quando eu te vejo, Cris. Fico louco pra te amar. Cyber DJ Gil. Não consigo mais conter. E também tem ele, DJ Canela. Só quero você do meu lado, pra viver esse intenso amor. Curtindo e dançando ao melhor som. Tintin e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem de terra do Pinandá. Vem! Vem curtir e dançar. Pra nova sensação do estado do Pará. Com o DJ Dinho e o DJ Toninho. No alto sonoro do Tupinandá. Época, Lurian. Agora! Não é amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Oh. Quais as armas que encontra pra fazer seus encontros? Rapaz, o Marco da padaria, mano. O moleque tá desde cedo com o Rogério e o Red. Obrigado, meus parceiros. Elite do Pop, sempre. De amor, me fere, me risca de amor. Me foge, minha menina, não sabe que... O próximo dia 24, gente, já tudo confirmado. A confraternização aí da família Coyote. Eu posso ir lá, Diego? Posso ir lá? Tudo confirmado, dia 24. A festa de final de ano com fraternização é Coyote. DJ André. DJ, DJ Neném. Não é amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos. Seu amor em mim, mas não gostou de mim. O DJ Chico e a Nena aqui no Porto. Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora. Agora está sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta. Não sabe que já. Se você pretende DJ Cris. Sou seu amigo, eu sou o seu cantor. DJ Cris. Seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mesmo. Abacante do tempo bom. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Alô, Sabejinho, Sabejinho, Sabejinho. Sou seu servo, seu objeto, disco voador. Do novo. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou um eremita, um mago, e eu vago como um predador. Aí, DJ Mauro. Sou o centro do seu prazer. Eita, Mauro Som! Mauro Som! Sacode! Esse é o novo Mauro Som! Eita, Mauro Som, pai d'égua! DJ André, fazem duas mixagens para os DJs do Pará. Romântico de coração. Bora, meu Gilberto Silva. Religião.